Qual que é o conteúdo dessa aliança, né? De Deus com os homens, homens separados, santificados, salvos para servir, adorar e gozar da eterna graça de Deus. A lealdade à aliança com Deus é uma exigência antiga em Israel. No livro de Reis, a gente vai observar que, embora Israel estivesse em relação de aliança com Deus, a maioria dos reis, o que, que eles fizeram? A maioria, eles ou rejeitaram ou violaram essa aliança. E nós temos algumas raras exceções, além de Davi, né? Nós temos, quem estiver anotando, eu não vou ler isso tudo aqui agora, mas tem o rei Asa, em 1 Reis 15, vai falar sobre ele. Josafá, quem mais? Ezequias, mais um. Josias, apesar que com, como é que fala? Ressalvas, né? Mas foram os que mais guardaram a aliança. Mas a grande maioria deles não guardou a aliança. E Davi, que foi um homem segundo um coração de Deus. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Ele fala para Salomão, quando ele estava à morte, vamos abrir lá em 1 Reis, no capítulo 2, versículo 1. Qual que foi o conselho de Davi, o homem que é considerado homem segundo o coração de Deus, a seu filho, quando ele estava à morte? 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Ora, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, deu ele ordem. Os pais às vezes falam e às vezes dão ordem. Davi deixou uma ordem, ele estava morrendo. Ele falou, guarda, eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê forte, pois, e porta-te como homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Aleluia. Tudo na Bíblia vai se encaixando, né? E Davi ali falou, como foi escrito lá na lei de Moisés, que nós acabamos de ler, não toda, mas uma parte, né? E vamos ler ainda mais um pedaço. Guarda tudo e procura obedecer tudo aquilo que foi falado ali, porque assim você será bem-sucedido. E foram as últimas palavras de Davi a Salomão. Voltando aos 10 mandamentos, abra sua Bíblia em Êxodo 20, onde Deus passa ao povo os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 1. Nós não vamos ler todos, mas eu queria que os irmãos observassem os primeiros mandamentos. Porque eles dizem respeito a ídolos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que zelo pela aliança que fiz com você. A gente poderia acrescentar. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. E ainda, Êxodo 23, do versículo 20 ao 33. Na verdade, nós vamos ler, talvez, até o 24. Diz assim, eis que eu envio um anjo adiante de ti, Esse texto aqui, Deus vai prometer a terra, mas vai advertir quanto aos ídolos e aos deuses. Então, nós vamos ler prestando atenção nisso. Eis que eu envio um anjo diante de ti para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que tenho preparado. Anda percebido diante dele e ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se na verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te introduzirá na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os aniquilarei. Não te inclinarás diante dos deuses, dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os derrubarás totalmente e quebrarás de todo as suas colunas. E ele continua dizendo no 25. Vamos ler até o 33. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. O número dos teus dias completarei. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cuja terra entrares. E farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei na tua frente vespas, que expulsarão de diante de ti os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. E fixarei os teus limites desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio, porque hei de entregar nas tuas mãos os moradores da terra, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás pacto algum com eles, nem com os seus deuses. Não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, pois se servires os seus deuses, certamente isso te será um laço. Em algumas traduções fala que será cilada. Deus deixa muito claro que se servirmos a outros deuses, aos deuses dos povos, isso nos será por cilada. Hoje, o Senhor vem nos dizer que conosco não é diferente. Nós vemos no livro de Reis, e com os reis de Israel, tirando aqueles que nós citamos, como verdadeiramente os ídolos dos povos e os deuses se tornaram em laço para o povo de Israel, enquanto aquele rei estava governando. No momento em que a gente sela a nossa aliança com Deus, o nosso pacto com Deus, nós precisamos nos livrar imediatamente dos ídolos e nos consagrar inteiramente a Deus. Deus quer que nós detectemos quem são os nossos ídolos e que nós nos libertemos deles. Amém?